Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, o Ideia Fix da porrada do Milu. Ah, o Ideia Fix é muito mais maneiro, pô. Eu sou o Levi Trindade, leio quadrinhos desde pequenininho, assisto desenhos também, e Tintin tá entre um dos favoritos. Fala, galera, aqui é o Amigo Imaginário, e as aventuras de Tintin na França fizeram um grande sucesso, mas eu imagino que no Japão tenha sido um fracasso. As aventuras do caralho. O quê? Sério? No Japão, o Tintin é Não, o Tintin é pipi. Ah, mas... Você vai ver as aventuras de pipi? Caraca, excelente. Que é Carlos Volto. E Tintin by RG, pra mim, era Tintin o herege. Fala, galera. Aqui é Marcelo Fulani, meumalete.com.br. E eu sou da época que o Milu falava. E a Pantera Cor-de-Rosa não falava. Caraca, né? Aqui o Azaghal e aquele topete do Tintin, não me engana. Começou. Muito bem, nerds. Nós estamos aqui para falar de um grande personagem da obra de Hergé, o belga. Não é francês, é belga, Azaghal. As aventuras de Tintin, Azaghal. Tá no cinema aí. Steven Spielberg ganhou o Globo de Ouro de melhor animação já. Pouca gente da nossa geração conhece, né? É, vamos falar sobre esse personagem, o que, que ele tem a oferecer, quais são as aventuras dele pelos quadrinhos e pelas animações. Muito antes de Peter Jackson e Steven Spielberg, certo? Certo. Vamos para os e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails do Canelada. 2012. Vamos. O que aconteceu? Você sabe uma coisa que aconteceu no início de 2012? Que tudo que vai acontecer esse ano, já falei, né? Vai ser preocupante. Sim. Pássaros caíram do céu na mesma cidade que no início do ano de 2011. Lembra daquela cidade? Que caiu um monte de pássaros do céu? Aham. Nos Estados Unidos? Sim. De novo. Olha aí. E Azaghal, aproveitando este Nerdcast, vamos lembrar para as pessoas que hoje, o dia de estreia deste Nerdcast... Sim. Nerdcast, Nerdcast, Nerdcast. Uhum. Também estreia As Aventuras de Tintin. Olha aí, Tintin. Rapaz, à toa. Não, as coisas acontecem por coincidência. É, tudo faz parte do plano. Tudo faz parte do plano. Então, quem não sabe ainda, porque, cara, o Tintin é um personagem antigo, cara, que a maioria das pessoas da nossa geração conheceu com a animação dos anos 90. Uhum. Que passou aqui no Brasil. Certo. E mais quadrinhos, assim, só quem é ligado mais ao mundo dos quadrinhos é que vai conhecer o trabalho do Hergé, de qual a gente vai falar esse Nerdcast inteiro, que é muito legal. Mas não conhecia quem é esse cara, quem é esse jovem jornalista de topetudo. Exato. Que aventuras que eu posso esperar dele? Primeiro, você pode esperar o seguinte: Steven Spielberg e Peter Jackson. Olha aí. No mesmo filme. É uma coisa, é um encontro de titãs, né, cara? Se você quer saber alguma coisa sobre Tintin, você começa a ver isso. Exato, esses exato. Esses dois titãs no mesmo filme, que é a Weta Digital, que é a empresa de efeitos especiais do Peter Jackson, por trás da animação, o Todd Spielberg dirigindo o filme. Cara, eu não vi ainda, mas só isso já é um ímã pra nerd. É um selo de qualidade. Exato. E eu vou ver no IMAX 3D, eu vou dar chance pro 3D, hein? Olha aí. Vamos ver, é um preview do Hobbit, será? É, o Peter Jackson diz ele que tá sabendo trabalhar com 3D, rapaz. Vamos ver, né, cara? Mas está nos cinemas de todo o Brasil. Se você tem um IMAX 3D aí, vai ver no IMAX 3D e me conta como é que foi, porque eu vou ver. Se não, você pode ir em qualquer outro tipo de sala, também não tem problema. Sim, o velho e bom cinema normal 2D, sim, com certeza. Eu acho que vai ser um programão, eu quero ver esse final de semana. Não vi, não consegui ver nas pré-estreias que tiveram, mas... Tô indo ver Tintin. Sim, com certeza, cara. É verdadeiro. Nós vamos ver mesmo que a gente tá muito afim. Então, cara, se você ainda não acredita na gente, ouça o programa e convençam-se. Exatamente. As aventuras de Tintin no cinema, Azaghal. Ai, oh, let's go. Ai, oh, let's go. E se você não quer ouvir o feedback do último programa, passe para... 19 minutos e 23 segundos. Vamos lá, Azaghal, relatório de e-mails, Livro Roboto, último programa sobre... Mancadas. Mancada. Nerdcast 292. Excelente. muitos e-mails, muita gente mandando vídeo do cachorro limpando a bunda. Esse, cara, espetacular, cara. O cara malhando, né? E aí, de repente, meu, puta, cara, muito não, bom, cara. Não tem como não rir, cara. Tá, fica sério o vídeo inteiro, quando o cachorro chegar, tu vai rir, cara. Você não é muito ridículo, cara. Mandar também um vídeo que você tem que assistir a partir dos 4 minutos sobre o que técnicas adotar quando você encontra a pessoa que você não reconhece. Exato, Pedro Cardoso e o... Luiz Fernando Guimarães. Luiz Fernando Guimarães, exato. Eu gostava desse programinha que eles tinham. Era engraçado, bom texto. E eles são bons, né? Sim, sim. É muito bom. Várias artes dos fãs. Artes dos fãs, muito obrigado, gente. Muita gente mandando coisa... Vanderlei Ramalho, Doug Curo, Paulo Doideira, Lucas Rodrigues, puta, várias André coisas. Bales de Almeida, Daniel Evangelista. O Daniel Evangelista tem um problema, ele tem que parar de me desenhar tipo ursinho carinhoso, cara. Para com essa porra, Daniel. Tá. É o Jovem Nerd, né? Eu gosto. É, eu gosto. Eu acho tá que muito ursinho carinhoso, cara. Eu acho que tem que ficar assim, tem que ficar assim. Tem arte do Pedro Coelho de Medeiros, do Raul Oliveira, do Thiago Piasek, que fez a gente na versão Minecraft, ficou assustador. Exato. Tem ainda artes relacionadas ao Nerdcast de RPG 2. Sim, muito legais. Daylen Chris Bertelli manda a Princesa Irulan. Caraca, é isso mesmo o nome? É. Você vai falar assim, Daylen Chris Bertelli. Mas é o nome dele aqui, ó, Daylen Chris Bertelli. Peraí, Daylen é um nome masculino ou feminino? Não sei. Tu falou dele. E se não for? Então, cara, não sei. Just Daylen. Just Daylen. Tem a grande revelação de Braulios Mimos por Robson Araújo. Ficou muito maneiro. É, ele fez um mini quadrinhos aqui daquela cena excelente com vocês no muro do castelo conversando. Tem a Rosa e o Beholder do Thiago Calado. E tem outras artes também do RPG por Marco Aurélio e por Rodrigo J. de Bem. Muito bem, gente. Muito obrigado. As artes dos fãs estão na página do Nerdcast desse episódio e estarão no Facebook, na fanpage do Jovem Nerd, facebook.com/jovemnerd. Dê um like para você receber os updates de nossa fanpage. E se você não conhece o Jovem Nerd, porque você só escuta o Nerdcast, isso é uma vergonha. Porra, não é possível. Mas às vezes tem, cara. Tem pessoas... Então entra no Jovem Nerd, nós temos Jovem Nerd News, temos outras atrações em vídeo. Tem um monte de coisa nerd. É, o Jovem Nerd. Acho que o nome gostar. Já diz tudo, né? Exato, você vai gostar. Primeiro e-mail, Diego Souza da Silva, 26 anos, fotógrafo, Cotia, São Paulo. Quando comentavam sobre as mancadas de confundir pessoas, lembrei-me de uma confusão que fiz desse tipo com um integrante do Nerdcast. Eu era recém-ouvinte dos programas, quando soube que alguns dos integrantes viriam para São Paulo apresentar o lançamento do DVD Dark Knight, há uns 3 anos. Puta, lembra disso? Lembro. Como trabalhava próximo, não poderia deixar de ir. Dentre toda a muvuca que se formou, estava lá o Jovem Nerd, Azaghal, português, a senhora Jovem Nerd, creio eu. Não, a senhora Jovem Nerd não estava. Não estava, né? E o nosso querido Carlos Volto. Em dado momento, após as apresentações, vocês ficaram disponíveis para tirar fotos e conversar com os fãs. Falei com vocês por alguns instantes, vi o Carlos Volto sobrando em algum canto, resolvi ir até lá puxar algum assunto. Esse foi o meu erro, olha aí. Por ser um recém-ouvinte do Nerdcast, não estava completamente habituado com os nomes. E por alguns segundos confundi a figura de Carlos Volto, então, com o Vince Glotto, o Eduardo Spohr. Cumprimentei-o e perguntei para puxar assunto. Então, como está indo o livro? A Batalha do Apocalipse era a parada mais comentada na época. Ele me olhou estranho e perguntou, mas que livro? E eu respondi, pô, o seu livro. Aí ele sorriu e falou assim, como é que você sabe que eu tô escrevendo? Olha o Carlos. Quantos livros será que o Carlos já escreveu? Porra, há 3 anos o Carlos já tava escrevendo, eu também. Só então me dei conta que havia confundido a figura, mas mesmo sem deixar a peteca cair, e concluí. Bom, depois do sucesso que o Eduardo está tendo, seria normal esperar que vocês também escrevessem seus próprios. Puta que pariu, que sério. Ele riu e eu preferi me despedir, já que tinha notado a gafe que havia passado. Ah, não foi tanto gafe. Ah, tá totalmente bom. Perdoado. Ah, meu rapaz. Qual é a sua pessoa que encontrar o Carlos Volto? Pergunta do livro. Pergunta mesmo. Felipe Passos, 27 anos, administrador, Rio de Janeiro, RJ. Tá aí uma coisa que eu tenho muito na minha vida. São as mancadas. Oh. Uma aconteceu hoje mesmo, no dia que ele escreveu o e-mail. Ao chegar no trabalho, me deparei com uma colega junto com outros amigos de trabalho e perguntei com quantos meses de gravidez ela estava. Ah, não. Não se pergunta. E ela respondeu que não estava grávida. Você não pode perguntar nunca se uma mulher está grávida. Ela vem e te fala, eu estou grávida. Se a mulher tiver com um barrigão de 9 meses e ela for magra, você não fala nada, que ela pode não estar. Eu já vi isso acontecer ao vivo. É horrível. É. Tu já viu? E aí o neném é pra quando? Já nasceu há 6 meses. Cara, nunca, ó, galera, evitem, nunca perguntem se alguém está grávida. Houve uma vez também que uma das chefes que fica na sede foi até a nossa unidade e decidiu ir almoçar num fast food conosco. Olha aí. Comecei a falar, meu Deus, que idiota que vem até aqui pra pedir hambúrguer de peixe. Ai, meu Deus. Essa pessoa tem que ser muito retardada. Como assim, coitada pessoa? Quando eu olho pra frente, nossa chefe tinha acabado de comprar um hambúrguer de peixe. Que pariu, cara. Outra vez, ao ver um cego perto de um sinal de trânsito, o peguei pelo braço. Hoje sei que é errado. É, não pode. E ajudei a atravessar a rua. Quando chegamos do outro lado, ele me disse, ah, não, isso é piada, isso é zoação. Tinha acabado de atravessar a rua. Ah, isso aí o cego atravessou a rua sem... Ah. Essa piada eu não vi, porra. Tu atravessou o cego, não, eu tinha acabado de me levar até aqui. Isso, essa é piada forçada, cara. Porra, o cego atravessou a rua e virou de novo pra rua? Uma vez conversando com um casal de amigos, cada um deles numa janela do MSN, acabei confundindo as janelas. Olha isso, aí é comum, cara. E sem querer, falei com a namorada do cara. E aí, cara, como foi sair com aquela morenaça? Porra, ele não contou com o cruzão. Não contou disso. Como é que... Porra, caralho! Cara. Porra, você armou um barraco foda, cara. Por último, sem querer, apertei o andar errado do meu prédio no elevador. Entrei em outro apartamento pensando que era o meu. E dei de cara com a família sentada vendo TV e olhando pra minha cara. Cara, não tava trancado? Ah, é, pode acontecer. O senhor M também já entrou no apartamento dos outros. É verdade, o senhor M é rei dessa merda. Juliana Schmidt Alves. 23 anos, cursa pós-graduação em História em Quadrinhos? É. Existe? Inclusive o curso que ela falou aqui tá em risco de acabar. Sério? Olha só. Curitiba, Paraná. Então façam aí um Ocupai curso de pós-graduação pra salvar o curso. O senhor Jovem Nerd comentou sobre a situação de serem reconhecidos na rua. Então, dado um acontecimento recente, decidi dividir com vocês a partir do ponto de vista de uma fã nerd, olha aí. Em um belo domingo de manhã, eu e meus familiares estávamos decidindo onde almoçar. O chefe da casa, meu pai, decidiu ir a um restaurante. Conversa vai, conversa vem, e vejo que o distinto cavaleiro surge trajando uma camiseta vermelha, e ao olhar, não acreditei no que via, murmurei algo pra mim mesmo. Pisco, limpo os olhos pra ter certeza que exagero. Não estava imaginando. A uma mesa de distância encontrava-se o primeiro e único senhor da Oceania. E aí eu murmurei, é o Azaghal? E ao confirmar, falei para todos os presentes da mesa, é o Azaghal! Infelizmente, minha alegria desapareceu ao receber estranhos olhares de meus familiares. Essa guria pirou? E eu falei, sabe o Nerdcast, o programa de rádio que eu ouço toda noite, programa de rádio? Pra explicar. Você, pai, ficou ouvindo eles falarem sobre manias bizarras? Silêncio. Nessa hora eu queria afundar minha cabeça na mesa, porém estava com comida no prato. Expliquei tudo novamente. Minha mãe pergunta, você não quer ir ali tirar uma foto com ele? Olho pro Azaghal, apenas uma mesa entre nós, penso e respondo, não. Olha aí. Olha aí, funciona, cara. A normalidade voltou à mesa, porém minha cabeça gira vários pensamentos. Tipo, é o Azaghal, vou acabar sendo xingado por ele. Além do mais, deve estar falando com gente importante. Olha aí, ele não soltou o iPhone desde que chegou aqui. Esse é o Azaghal. Então, veio a oportunidade. Azaghal encontrava-se sozinho na mesa, juntei coragem e falei, mãe, se você for lá comigo, eu peço um autógrafo dele. E aí ela foi com a Caraca, mãe. 23 anos. Enquanto percorria a longa distância de uma mesa, eu tremia mais que vara verde em meio de uma forte ventania. Quase fui de boca no chão. Péssimo dia pra usar salto alto. Ah, meu Deus, cara. Fiquei em frente ao senhor da Oceania, dei aquele sorriso torto e murmurei um oi. Azaghal retira os olhos do iPhone e me vê. Ele dá um sorrisinho, palavras fogem da cabeça. Esqueci o que vim fazer aqui. Felizmente, minha mãe surge de trás de mim com um sorriso amigável e pergunta se ele poderia dar um autógrafo e tirar uma foto comigo. Olha aí, a mãe salvou, viu? Que ela precisava da mãe. Quando escuto que o Azaghal diz, claro! Olha aí, eu sou um, né? Nem acreditei! Ele pede a caneta pra dar um autógrafo e por dentro me xingo muito. Justamente no dia que encontro alguém famoso, olha aí, Azaghal, tiro meu caderno de desenhos e minha caneta da bolsa. Mas minha mãe, sendo uma boa pessoa que é, vai buscar a caneta dela. Ficou aquele silêncio chato. Azaghal volta pro seu iPhone e eu entro em pânico. Caraca, tu... Que isso? O que que não tinha assunto, agora tu não falava nada? Vai. E ela, pensa alguma coisa inteligente para dizer. Pensa alguma coisa inteligente para dizer. Ficou repetindo isso na mente dela. E a única coisa inteligente que ela botou, entre aspas, que me veio foi... Sabe aquele desenho de você estilo Assassin's Creed? Fui eu que... E que foi respondido com legal. Caraca, tu mandou legal não, pra não, ela? Não, ela tá exagerando. Ah. Eu falei, não, ficou legal, ficou legal. Queria bater minha cabeça na parede. O que você queria que eu falasse? Ficou legal, mano. Minha mãe volta com a caneta. Depois de 4 tentativas, ela conseguiu tirar a foto e Azaghal conseguiu autografar em um guardanapo 2 vezes, sendo que a primeira rasgou. Agradeço. Por isso que eu autografei a segunda vez. Então, né? Agradeci e voltei pra mesa, ainda tremendo de nervoso. E ela mandou aqui o link da foto que ela tirou com a Azaghal. Ô, Azaghal! Cara, foi que restaurante é esse? É o Madaloso, né? Ah, Madaloso. Tá, você vê pela. A gente às vezes não sabe, cara, que é. Pela ótica do fã, ele tá, assim, super, super com medo. Mas, gente, vocês podem chegar no Azaghal que ele não vai te tratar mal. Cara. Só vou falar legal. Ele vai falar legal e pra qualquer coisa que você diga, vai ser legal. Que ridículo. Leandro, 28 anos, designer gráfico, Rio de Janeiro, RJ. Há muitos anos atrás, eu estava em casa quando o telefone toca. Ó. Uma voz feminina diz, alô, Leandro? Olha aí. Olha. Na mesma hora, reconheci a voz de uma amigaça minha, a Paula. Aí falei, oi, tudo bom? É claro que não é a Paula. Ela, com um tom de surpresa, perguntou se eu sabia quem estava falando. E respondi que, claro, Paulinha, ué, do colégio. Que Paulinha? Perguntou ela. Pô, Paulinha, baixinha, peituda, hahaha. Tá pedindo também, cara. Zoando sem me importar. A amizade era muito grande. Sim. A menina, mega surpresa, falou que não acreditava que eu reconhecia a sua voz. Ah, então era a Paulinha. Puxa vida, que legal e etc. Eu estranhei e disse, pô, Paula, é claro que eu reconheci a sua voz, ué. Nossa, que moral que eu dei pra ela. Eu praticamente podia escutá-la sorrindo. Ela perguntou como eu estava, disse que fazia muito tempo que não nos víamos, blá blá blá. Aí eu fiquei boladaço. Cara, carioca mesmo, né? Boladaço. Amigaça, boladaço. O que diabos essa menina fumou? Perguntou se eu não queria sair um dia desse pra nos encontrarmos. Eu falei, claro, vamos marcar sim, eu te ligo. Ela toda feliz se despediu e desligamos o telefone. Eu fiquei parado com o telefone ainda na mão pensando naquela conversa. Ah. Estranhando muito o comportamento dela. Aí vem aquela luz divina e caralho, não era minha amiga Paula, era uma outra Paula, que também tinha estudado comigo, mas era de uma outra turma. Outra Paula. Ou seja, a menina arrumou meu telefone, me ligou depois de quase um ano pra me dar mole, pra sair comigo. Quando atendi e acertei o nome dela, ela ficou louca, achando que eu era o cara mais sensível do mundo, ou sei lá o quê. E ainda por cima, falei, vamos sair sim, eu te ligo. Olha só. Que cagada foda, arrumei uma mulher sem sair de casa. E ainda falou que ela era peituda. E a mancada, senhores nerds, eu não tinha o telefone dela. Não! Puta merda! É claro, era outra Paula. Puta, excelente, cara, foi boa. Parabéns. Vamos vamos falar de RG e sua criação. O Carlos achava que era Tintin ou Herege. Isso é um livro em francês até, do antigo, do Licórnio. Aí era Tintin by RG. Tinha 7 anos na época, pra mim aquilo ali era Herege. Não, eu achei impressionante você com 7 anos saber o que é Herege. Eu não sabia o que era Herege, eu sabia a palavra Herege. Tá. O real significado dela eu não sei se eu sabia também. Talvez você não saiba até hoje, né, cara? Eu acho que a pergunta ideal é qual é a do Tintin? O Hergé pensou no Tintin como um repórter explorador que podia vivenciar várias aventuras por conta da sua própria profissão. Reza a lenda de que ele se baseou no irmão dele, que era um soldado do exército belga, Paul Remy, se eu não me engano. Porque o Hergé se chama Georges Prosper Remy. Uhum. E ele tirou o Hergé do nome dele das iniciais G e R ao contrário. Georges Remy. Olha só. Ia ficar bonito em português, né? O Tintin é o Jimmy Olsen que deu certo, é isso? Eu diria que sim, viu? E pelo menos ele não se traveste, né? O Jimmy Olsen tem essa vontade louca de ficar se travestindo quase sempre. E o pior é que ele ficava uma mina gata, né? Caraca, meu irmão, o que você tá falando? Qual é a idade do Tintin? Pra mim parece que um moleque de 15 anos. É um jovem. Cara, ele é o Michael Jamie Fox dos quadrinhos. Ele deve ter 48 e tem aquela carinha. Pô, ele é o Ferrugem, pô. É o Ferrugem. 20 altos, 30 é. Ou 30 e pouquinhos, assim. Acho que não chega. Não é. Que 30? O quadro do quadrinho não dá pra você identificar muito. Você diria que ele tem uns 25 anos, eu acho. É a idade do ator, né? O Andy Bell tem essa idade, 25 anos. Mas no filme, eu achei que ele, algumas horas, ele parecia bem moleque, assim, 17, e às vezes parecia mais velho. Principalmente quando ele parece meio bobão, né? É que eu gosto do clima, tanto da história do comics, né, do quadrinho, quanto do filme, essa coisa que hoje em dia não tem muito, que é o uso de arma de fogo por um herói que era lido pelas crianças e assassinato. Por uma criança! Cara, ele é uma criança, cara. Ele tem no máximo 16 anos. Ele é tipo o Johnny Quest, cara. Não pode ser jornalista com 16 anos. Cara, mas o Jimmy Olsen pode? O Jimmy Olsen é mais velho. Tem que fazer um parênteses aqui, que ele é um jornalista que não publica nenhuma matéria, né? Alguém já leu? Não publica nada, ele não trabalha pra jornal. Ele é o Gil Gomes da Bélgica, jornalista investigativo policial. O Gil Gomes, você lembra que ele é? Ele é o Gil Gomes belga. É. Que excelente, cara. Mas era mais comum nos quadrinhos ele ter alguma matéria publicada ao fim de um caso. Nesse filme específico, ele não publica nada, não faz nada a não ser investigar. Não, sou jornalista, tô aqui, mas ele nunca estava procurando uma matéria pro jornal pra se meter na confusão. A confusão esbarrava nele. É que nem o Dr. Quest, que nunca fazia invenção porra nenhuma, né? Era o grande cientista que tava sempre fudido com aquele namorado dele lá. Pô, Roger... Não, peraí, você ficou realmente decepcionado? Tu nunca sacou aquilo? Cadê a mãe do Johnny Quest? Porra, cara, cadê a mãe de qualquer um ali, cara? Who are you again? My name is Tintin. I'm a reporter. Jovenete, você já leu alguma coisa do Tintin? Não. Eu nunca li também, cara, Tintin. Cara, que vergonha. Porque aquele tupete, meu irmão. Ele parece que tem aquele tupete de vem cá, meu puto. Eu falei, esse cara não me gera confiança. Não, eu preciso confessar que na minha infância, todas as férias, eu lia e relia 3 vezes cada um dos Asterix. Tinha também a coleção do Tintin lá em casa e eu não ganhava, cara. Quando eu era moleque, o que eu queria era dar risada, era me divertir. E o Tintin, ele tem uma outra pegada, né? Ele tem ali um nível cômico, do Põe do Pom, do Girassol, do próprio Haddock, mas ele é uma coisa mais aventuresca, né? Ele é um gibi que exige mais do leitor também, né? Tem mais densidade do que as histórias do Asterix, por exemplo. O Asterix te faz rico com facilidade, já o Tintin não, ele te envolve mais na aventura mesmo. E às vezes pode se tornar até meio cansativo, porque as histórias eram mais longas também, né? Não, são 62 páginas, por aí. É, em média. É bastante coisa. O primeiro eu acho um dos mais chatos, que é o do Tintin e os Sovietes. Tintin no país dos Sovietes. Inclusive que dizem que tem muita crítica, né, aos Sovietes. Ele foi proibido de ser publicado, né, depois de um tempo. Tanto ele quanto do Congo. O Congo por conta de racismo, que dizem que o Hergé era racista, colonialista. Fizeram várias modificações. Tem uma passagem que o Tintin tá dando aula para as crianças no Congo e ele faz uma referência à Bélgica como a pátria-mãe. E a aí depois eles tiveram que mudar pra matemática, dizer que é... mas assim, se você olhar... mas é porque na época a Bélgica era você tem que olhar dentro do contexto de quando essas histórias Sim. foram escritas e desenhadas. Tem exemplos de mudanças, tipo de personagens, que você tinha lá uma empregada babá que era negra quando lançou a primeira vez, e depois quando eles relançaram, depois dos anos 60, 70, sei lá, mais pra frente, nos anos 80, ela mudou pra uma babá branca. Na Inglaterra, se não me engano, Tintin na África ou no Congo, teve um grupo que fez, enfim, um protesto e tal. Sim, sim. E aí as vendas, algumas livrarias tiraram, as outras falaram que era critério do leitor. É, aí queriam que eles colocassem no livro um texto contextualizando a história, quer dizer, se fossem publicar, que fizessem isso. Ou então que simplesmente suprimissem as partes racistas. Mas eu acho que isso é interferir na arte. Pô, é besteira. Eu também acho. Eu acho que é mais interessante você fazer um texto explicando que aquilo era uma obra de uma época que era assim. Exato. É, mas cara, mas pega mal pra caralho você publicar de novo o negócio, sabe? Não pega mal, pega muito mal. É, exato. Então você pega assim, olha só, a primeira página, sabe o que acontece? Essa história foi publicada numa época que o mundo era diferente. Todo mundo era racista. Porra, é foda, né, cara? Em compensação, histórias sobre e filmes sobre os nazistas matando judeu e os americanos vencer, a gente tem pra burro, né? Mas os nazistas sempre morrem no final. Sim, sim. E você não vai matar o Tintin no final da história, né? Então, não dá, né, cara? Assim, eu acho bem complicado. Cara, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Aquilo, a obra, ela foi feita daquele jeito. E pra você entender como que a gente tá hoje em dia em relação, a, sei lá, ao racismo na história em quadrinho ou qualquer outra coisa, eu acho importante você ler e você entender o que estava acontecendo no passado. É, você fingir que isso não existiu, eu acho pior do que Entendi. Você... É, e a mesma coisa vem sendo dita hoje sobre os livros do Monteiro Lobato, né? Ah, é verdade. Que acusam ele de ser racista. Tá, tem as cartas dele com ideais da Ku Klux Klan, o Caramba 4, mas... tudo bem. Você pode até ver que tem uns traços de racismo nas histórias, mas depois você lê as cartas falando da Ku Klux Klan... Você tem certeza. Exato. É, mas eu estava querendo proibir os livros. Eu acho que proibir o livro é pior. Complicado, né? Pois é, proibir é complicado. Mas você tem que botar pelo menos um aviso. Olha, gente, entenda o seguinte. Eu acho que o fato de você proibir ou você adulterar uma obra, eu acho que é uma parada que é muito perigosa pra se fazer. Hoje isso é considerado errado. Quem sabe o que vai ser considerado errado amanhã? Só de você pegar e ler, lógico que assim, você tem que ter um pouco de discernimento, né? O mínimo de discernimento. Você vê que aquilo lá é muito diferente da nossa realidade de hoje. O Tintin, ele pega, ele fura o casco de um rinoceronte e coloca uma bomba, uma TNT, uma dinamite dentro. Entendeu? Então, esses eram os pontos principais do Tintin no Congo que o pessoal meio que odiava, né? Assim. Ele mata um macaco, ele veste a pele do macaco por cima pra pegar o chapéu que o outro macaco tinha roubado dele. Caralho! É muito nada a ver, assim. Você vê, é uma coisa meio... Mas é porque eu acho que o Hergé, se não me engano, ele nunca saiu da Bélgica. Ele não visitou nenhum país, então era tudo do imaginário dele. E se não me engano, acho que o Lotus. Peraí. Ele imaginou o cara matando um macaco, arrancando o couro e vestindo? Caralho, meu irmão! Sério, cara. Esse cara era um psicopata, brother. Não, cara, vocês viram aquele filme que chama Silêncio dos Inocentes? É isso. Mas você vê, o cara tava tão longe da realidade do que eram as coisas, realmente, que parece uma coisa fantástica. Você mata um bicho que nunca vi esse bicho. O bicho tá lá no outro mundo. O que aconteceu? Nos relatos de expedições Sim. para a África, né? Então, parecia uma coisa meio comum isso acontecer naquele período. É, exatamente. As mesmas coisas para quando o criador do Tarzan relatava algumas matanças de animais de forma semelhante. Não, mas os animais, assim, em geral, a importância deles era zero. Hoje em dia tem toda essa preservação. É, o único que tinha importância era o Milu. É verdade. O meu pai, ele nasceu na Espanha, década de 40 e tal. Cara, eles cagavam cagavam pros bichos, literalmente, cara. Se morrer, morreu, sabe? Não tinha esse negócio de cachorro de estimação, porra nenhuma. Era whatever, cara. Bicho é bicho, gente é gente, sabe? Meu pai conta que fazia brincadeira que eles pegavam um sapo, botavam um canudo, inflavam e jogavam no rio, sabe? Eu não sei o que eu vou. Ficava um sapo inflável. Sério, lá na Espanha. Aí ficava eles aquele são... balão de sapo indo embora. Eles são precursores do Shrek. Precursores do Shrek. É, exato, exato. Olha que maluquice, é verdade. Meu pai era o Shrek espanhol, cara. Mas olha só, se você for em qualquer lugar, assim, ermo e tal, você vai ver que até hoje rola... Quinha, né? De galo, hoje em dia acontece, é, cara. E aí, numa escala diferente, é, rodeio é mais ou menos isso. É, mas tem, né? Tem as prata. Pessoas que amam também, né, os animais, né? Dá uma embarrancada na cabra, né? Tem um outro lado também. É um assunto bem complicado, porque realmente você não pode, não deve proibir e não deve alterar, né? É muito perigoso, como o Carlos falou. Mas ao mesmo tempo, hoje em dia já não é assim. Então, eu não sei o que fazer. Eu acho que as pessoas que se virem. Eu não tenho que decidir isso também. Mas eu entendo, porque você tem que ler como dentro do contexto que a obra foi escrita, né? Ela pode até servir, de certa forma, como um documento histórico, pra você entender claro. Como era a visão das pessoas do mundo naquele sim, período, né? Claro. Eu acho que isso é algo interessante, né? Assim, não como um documento, um tratado sobre, né, como criar macacos, né? Who are you again? My name is Tintin. I'm a reporter. Existe uma outra polêmica na vida do Hergé, que é justamente quando houve a ocupação alemã durante a Segunda Guerra à Bélgica. Chamaram ele de colaborador, de apoiador do regime, de tudo. Mas ele estava trabalhando para uma editora que os proprietários passaram a ser alemães. E aí azar o dele, né? Uhum. Ah. Então eles meio que censuravam algumas coisas que ele escrevia, porque ele não podia ser apoiador dos ideais... Dos adversários de Hitler, e também ele não podia ser explicitamente colaborador do nazismo, porque ele sabia o que viria depois, né? Mas ele, acho que se saiu bem, rapaz, acho que ele consegue escapar bem, apesar de existir um livro proibido aí que trata do Tintin com uma suástica nazista participando da juventude hitlerista. Nossa. Como é que é o nome desse livro? Mein Kampf. Que ele também, eu não sei o quanto ele tinha de autonomia, né? Porque ele foi bem censurado pelos nazistas. Se entra um nazista com aquela roupa na sua casa e fala assim, você vai publicar o seu Tintin com o uniforme da juventude hitlerista. Você vai falar o quê? Sim, você vai falar não, obrigado, né? Por isso sim. Que é polêmico, porque algumas pessoas usam isso pra acusar o cara de simpatizante, mas outras pessoas falam assim, cara, não tem evidência. Ele não podia fazer o que a DC Comics fazia lá com Super-Homem, Batman, Robin, ajudando as tropas, dando chute na bunda, o Capitão América dando chute na bunda do Hitler, o cara não podia fazer isso na posição dele, né? Não. Então ele tinha que mais é ficar quieto e não pisar no calo de ninguém, né, cara? Então, mas é uma polêmica, ninguém sabe, né? É difícil julgar. É, tirando o racismo e o colonialismo. Não, mas no caso da África, não teve ninguém pra dar um suporte, vou dizer, histórico, de cunho social, pra ele poder fazer uma história que não tivesse uma barbaridade daquela. Já o Lotus Azul, ele teve ajuda de um chinês, acho sim, que ficou amigo dele, e o maluco, inclusive, falava, não, faz assim, não escreve isso, ele deu um suporte, entendeu? Porque ele não viajava, ele não tinha um conhecimento de campo pra... É diferente do Goprat, que morou em vários lugares. Quem não conhece o Goprat foi o autor do Corto Maltês, isso. E o cara morou em vários lugares, o desenho dele é incrível, vale a pena conhecer. E ele adorava o uniforme militares, então ele tinha uma referência visual das coisas. Já o Hergé, acredito que praticamente... É só você ter o contexto da época. Imagina, você nunca saiu do seu país, você não tem informação. Então o único acesso que você tem é o que vem do jornal, ou num rádio, e as informações que vêm são o quê? A África é um povo, é um lugar onde o povo é selvagem e seios de bestas ferozes gigantescas. E macacos. Macacos. Que não representam nada. Não, são roupas. São roupas que andam. Exatamente. Isso era muito comum, né? Os safaris, as caçadas, isso. É, acho que as principais viagens pra África eram pra isso. Eram pras caçadas, pra matar animais misteriosos, gigantescos. Vocês lembram que tinha aquela época que só tinha filme de África? Ah, no SBT. Não, na Globo também, era família que tinha o leão, família que tinha o macaco, família que tinha... Lembra? Aí andavam de bermudinha com aquele jipinho na África, tomando poeira na cara o dia inteiro. Lembra? Qual era aquele que caiu uma garrafa de Coca-Cola? Nossa. Nossa, esse é uma maluquice. Deus deve estar louco. Não, louco o produtor que botou dinheiro nesse filme. Cara, esse filme é muito doido. Essa porcaria tem a parte 2. Tem 3. Essa eu não sabia. Ele vai pra China. Ele vai participar na corrida na China e corre pelo muro de Berlim. Pela muralha da China. Berlim? cara, quase que tu disfarçou. Eu não lembro qual é a história desse filme, cara. O cara achava a garrafa de Coca-Cola e aí? O avião passa por cima da aldeia do cara, ou onde ele tava caçando. E o malandro do piloto, o ocidental escroto, que é destruir a África, joga uma garrafa de Coca-Cola pela janela. Devia ser um belga. Devia ser um belga. A garrafa cai na cabeça do maluco. Uhum. Aí ele fica se coçando. Ai, minha cabeça. Aí ele começa a dar mil funções pra aquela porra. Esticar couro de cobra, ele o cacete. Ele não sabia o que era, né, aquilo. Eles começam a usá-la como ferramenta. Depois alguém pega a garrafa, claro, e dá na cabeça do outro. Toda a vila passa a querer a garrafa. Porque ela é uma parada mágica. Pra alguma coisa. Ou pra amassar sei lá o quê, pra desenrolar couro, pra várias utilidades. Esse filme é um filme inteligente, cara. É, o filme é bacana. Eu acho que ele é muito maluco, mas é um filme inteligente. Exatamente. Chefe da tribo chega à percepção de quê? Vem cá, a gente tá com eles, começa a brigar porque só tem uma garrafa. Uhum. Olha, esse aqui é um item que é bom, nos auxilia, mas nós só temos um. Era um artefato. Então acho melhor devolver ao povo do céu, ao povo branco, porque ele só está destruindo a gente. Isso, aí ele joga pra cima, vai embora, garrafa, e volta e pim na cabeça dele. Aí ele fica, minha cabeça... Aí vai correndo pelo deserto. Aí ele joga longe e aí, porra, a garrafa, macaco traz de volta. Aí ele vai embora, ele tenta levar de volta pra cidade a garrafa. Ah, é a jornada do herói. Essa jornada, exato. Esse filme é bom, cara. Se você parar pra analisar... Hein? Mas tem uma cena que foi cortada que foi o motivo que eles resolveram devolver a garrafa de vez, né? Para com isso. Legal que todo mundo riu, mas será que todo mundo riu pelo mesmo motivo? O engraçado é que ninguém me apresentou, eu não ganhei por nenhuma tia, por ninguém. Ninguém me deu um livro do Tintim. Eu, um dia, tava na biblioteca da escola, eu era bem moleque, e eu me lembro que você podia pegar um livro por 3 dias, era o máximo de 3 dias, e tinha que devolver. Como a gente era muito criança, não eram livros que demorava muito tempo pra ler e tal. E aí, eu, por acaso, eu peguei o livro, eu não sei qual é o título, mas é que tem um tubarão... É o Racão Terrível. Isso, né? Tem um submarino de tubarão que eu fiquei enlouquecido pelo desenho. E aí eu comecei a ler o Tintim bem moleque, mas eu confesso que depois do terceiro assim eu passei só a olhar as figuras porque cansava um pouco. Mas é o que eu falei, ele exige demais do leitor. O Tintim ele não é pra criança, eu acho que ele é pra jamais você é adolescente, ali pra 13, 14 anos. Eu também acho, cara. Com a história do macaco, realmente não tem como ser da criança. Não, mas gente, 1932, acho que não tinha essa divisão que a gente tem hoje. Cara, antigamente você nascia 3 anos com 4 já era adulto. Era normal, era normalíssimo. A gente também tá falando da Europa, né? Bem diferente a escola de quadrinhos deles pra nós. Nossa. É, cara, mas lê o Hobbit, que teoricamente é um livro infanto-juvenil, complicado pra criança, cara. É uma linguagem complicada se você parar pra ler. O Hobbit, né, cara? Do jeito que o Tolkien descreve tudo e a forma dele descrever as coisas, das pessoas falarem e tal. Eu lembro que eu li esse livro pra do Box quando ela era criança e eu tinha que fazer algumas adaptações, assim, porque tinha muita coisa que não tá no vocabulário da criança, né, cara? Sim. E eu fazia as vozes, então. E é engraçado você acompanhar todas as aventuras do Tintim, que ele lembra muito o Indiana Jones, né? Ah, total. As cenas de ação malucas são basicamente, acho que a fonte de inspiração do Steven Spielberg pra alguma sequência do Indiana Inclusive, Jones. Inclusive, o Spielberg falou isso, eu vi na entrevista sobre o filme, né? Que ele, depois que lançou Caçadores da Arca Perdida, alguém chegou e falou, porra, esse filme é mega parecido com o Tintim e ele não conhecia. E aí ele passou a conhecer depois do Indiana Jones, né? Isso é a versão dele, né, cara? Não é possível. Se bem que... O George Lucas podia conhecer. Ele não falou nada. Se bem que os Caçadores da Arca Perdida tem aquela famosa sequência que é tirada de uma história do Tio Patinhas, né? Qual? Pedra Rolando. Ah, é? Ela vem de uma das histórias do Karl Barks. Eles estão atrás de um tesouro maia e a pedra vem rolando na direção do tio Patinhas, do Pato Donald e os sobrinhos. Olha Caramba. Só, rapaz. Não sabia. Todo mundo busca inspiração em quadrinhos, parece, né? É verdade, é verdade. Who are you again? My name is Tintin. I'm a reporter. O que mais que tem de personagens? Eu conheço pouco de Tintin. Agora o Tintin, que tem, assim, acho que o principal alívio cômico da série é o Capitão Haddock e o... O Dupont e Dupont. Dupont e Dupont e o professor. Professor Girassol. Quem são os Dupont e Dupont? Eles são agentes da Scotland Yard, que são iguais, são atrapalhados. Gêmeos. Eles parecem clones, né? Ah, é. E no original, quer dizer, em inglês eles são Thompson e Thompson. Ah, claro. No Brasil eles vieram com o original que foi lá de fora, do original mesmo, que é Dupont e Dupont. É Dupont com T e Dupont com D, mas você não pronuncia a letra final, então... Tem uma coisa. É. Você sabe que esses dois personagens são os responsáveis por eu nunca ter lido Tintin. Não acredito. Cara, eu achava tão bizarro. Que isso? Que eu falei, caraca, que porra é essa? Os caras de cartola, chapéu coco e bengala iguais se tropeçando. Ah, não vou ler. Sim, eles se tropeçam o tempo inteiro. Eu não sei nem como eles tinham cargo na Scotland Yard do jeito que eles tinham, porque, porra. Vai ver todo mundo era inepto, né? Qual era a relação deles com o Tintin? Eles eram conhecidos do Tintin, amigos. Acho que mais por conta do trabalho dele no jornal, que a gente nunca viu ele fazendo. Eu acho que mais pela conta de toda a merda que acontece na cidade, esbarraram o Tintin. Por isso que eles conseguem a fama deles. Quem resolveram o Tintin. Aí eles estavam do lado do Tintin, o Tintin era o jornalista e. Não, nós policiais resolvemos. Então eles ganhavam a fama que o Tintin fazia. Eles ficavam com a prisão, né? Assim como acontecia nos desenhos do Scooby-Doo, né? Eles trabalhavam, descobriam que eram os vilões, os criminosos, e a polícia ia lá e fazia a renca lá, a rapa. Não tenho nada a acrescentar, e digo mais, não tenho nada a acrescentar. Cara, eu acho que assim, eles formam um bom alívio cômico, mas às vezes enche o saco, né, cara? Mas agora uma coisa que eu assistindo o filme, eu não me recordo disso, nem nos desenhos animados, nem nas HQs, é do Haddock ser tão bebum. É, pois é, eu também... Cara, eu fiquei impressionado, eu falei, meu Deus, ele é o tio da manguaça, se ele cuspir no chão, pega fogo. Mas primeiro desenho, acho que tem isso sim, cara, ele tá lá preso no Carabudian, totalmente preso pela bebida, né, cara, aquela manguaça animal, assim. Eu tava preso aonde? No Carabudian, que é o navio dele. O navio. Ah, tá. O que você vai esperar de um marujo da década de 30? Porra, eu acho que ele bebia até pouco, cara. No desenho novo, no desenho, na animação que teve nos anos 90, eu acho que eles não mostravam ele bebendo tanto. Mas eu acho que ele, todas as insanidades que ele fazia, ele devia estar bêbado. Cara, até o Milu bebia na história em quadrinhos. Até o Milu bebia. É verdade. Na HQ tem sim o lance da bebida, viu? Quando eles estão procurando o tesouro do unicórnio, Tintin fica todo feliz quando ele acha, sei lá, um candelabro, sei lá o que era, e o Haddock fica feliz pra caramba quando ele acha um fumo envelhecido 200 anos. Depois eu acho que dessa história não tinha nem mais motivo deles fazerem nada, né? Tipo, porque eles conseguem achar o tesouro, não acham? Mas então eu acho que o lance da bebedeira também ele se cura porque ele tava deprimido, né? Porque a família dele tinha perdido tudo. Eles eram lordes, trabalhavam pra guarda real e tudo mais, e perdeu tudo. Tipo, os caras se acabaram, né? A família inteira, e ele era o último do Haddock. Isso. A partir do momento que ele consegue, inclusive, readquirir o castelo onde a família dele morou, diminui um pouco essa depressão dele e ele vê que isso era um problema, né? E trata disso, ele trata desse alcoolismo que ele tinha aí. Ele passa a tomar antidepressivo com birita. É. Mas é aí que eu acho que também começa a amizade forte que ele tem com o professor Girassol, que é o professor Girassol que compra o castelo da família dele pra ele. Toda vez que vocês falam professor Girassol, sabe que vem na minha cabeça, né? É claro. De novo, todo mundo riu, mas será que pela mesma coisa? Quem é o professor Girassol de fato na história? E não é o professor, é um cientista, né? Me chama de professor porque ele é um cientista. Porque eu nunca vi ninguém falar, cientista de Girassol? Um cientista é um professor, é, ele, um doutor. O que ele consegue, pelo menos do que eu me lembro, assim, do dinheiro principal que ele compra o castelo é fazendo aquele submarino. Que é irado, que custa 1.200 euros. Custa 1.200 euros? É muito caro o submarino. Eu vi pra vender na vitrine de... Não. Mas você viu o submarino pra vender? É, David. Eu vou voltar pro Brasil dentro do submarino de Não, uma réplica deve ter aqui uns 3 palmos, 3, 4 palmos. É lindo, mas é muito caro, cara. Tá vendendo a peso de ouro, isso aí. Nas férias passadas, do ano passado, eu fui pra Bélgica e passei no Museu do Hergé, cara. Aquilo é um perigo, viu, cara? Não, imagina. Aqui eles têm muito produto, assim, muito... camiseta, miniatura, estátua do Tintin. Assim, de uma forma geral, dos personagens franceses, as lojas aqui vêm bastante, mas esse submarino em particular, porque foi a primeira história que eu li e eu fiquei encantado pelo submarino. Tem produtos tipo abridor de garrafa, saca-rolho? Tem. Aí o Haddock morde a tampa e abre. Who are you again? My name is Tintin. I'm a reporter. A série animada dos anos 90 foi a coisa mais benéfica que isso teve para o Tintin, para o personagem e, sei lá, para todo o Império Hergé, digamos assim. Porque tornou ele mais conhecido, acho que pelo menos aqui no Brasil, porque a cultura exibia diariamente no horário nobre, digamos assim. Uhum. Todo mundo tinha oportunidade de assistir aquele desenho. E era muito comentado. Ele era o preferido entre crianças e adultos. Não era uma coisa só para crianças. E muita gente passou a adolescência, a juventude, viraram adultos. E até hoje lembram ainda disso com um certo saudosismo. É uma série mais cerebral. O cara tem ação, mas ele também usa o intelecto. Não é só quebrar tudo e vou descobrir tudo na base da porrada. Sim. Uma coisa que eu acho sensacional é que eu passava na TV Cultura, uma TV estatal, pequena, de um alcance assim, super limitado, e todo mundo assistia. É igual, o paralelo ali é o Anos Incríveis, sabe? Que também... Sim. Se tornou cult. Se tornou cult, assim, e você vê que, porra, realmente o que vale é o conteúdo. É você ter um negócio sensacional, não importa. Você tá passando numa TV que você tem que colocar aquele bombril em cima da antena. Você vai chegar em casa às 8 horas, você vai ligar a televisão pra assistir aquilo lá de qualquer jeito. Você vai fazer o que for, né? Bombril na antena ou o alfinete no conversor, né? No caso dos Anos Incríveis. Passei realmente a gostar de Tintin com os desenhos dos anos 90. E era legal porque era uma animação muito bacana, muito bem feita, muito bem produzida. Totalmente fiel ao que eram os quadrinhos. Mas tu gosta de Tintin, cara? Gosta mesmo? Eu acho legal, acho muito maneiro. Vamos ver o que Tintin vai aprontar hoje nesse nível. Pô, tu tá de sacanagem. Eu não consigo gostar de um garoto de 15 anos que viaja o mundo. É porque você nunca parou pra ver. Bebendo pra ver, e. Tu nunca parou pra ver. Eu vou ver o filme. Eu tenho uma ojeriza natural a qualquer coisa que venha no idioma francês. Ah, tá. Ele era dublado, caraca. Uma coisa interessante é que a Sony, que tá lançando o filme por aqui, pegou os dubladores que faziam o desenho animado na TV Cultura. Então vocês vão. Quem assistir a versão dublada vai reconhecer isso, porque eu acho uma coisa sensacional, muito. Ah, com certeza. Uma sacada assim, simples, mas que faz toda a diferença, né? Com certeza. Who are you again? My name is Tintin. I'm a reporter. Tintin vendeu 210 milhões de álbuns. Nossa. Pelo mundo. E 80 milhões de... Ao longo de sua trajetória, né? Isso, em 54 línguas. É muita coisa, cara. Muita coisa. No Brasil ele teve uma série pela Editora Record, agora pela Companhia das Letras, e uma outra pela Flamboyant. Flamboyant? A Flamboyant não conhecia, cara. Era melhor não ter lido. Por muito tempo, acho que tinha só a versão portuguesa aqui, né? Até a Companhia das Letras voltar a publicar aqui. E voltando, né, o que a gente tava falando lá do Tintin no Congo e tudo mais, a Companhia das Letras fez um trabalho muito bom de não começar em ordem cronológica. Que realmente, se você fosse colocar o Tintin no Congo como primeiro álbum aí pra apresentar pra galera nova, eles estavam ferrados, né? Eles pularam. Também eles pularam os dois, na verdade, né? Sim. É. Eles jogaram um pouco mais. O do Congo, acho que foi um pouco mais pro meio, e o do Soviéticos um pouco mais pro final. E tem aquele da Arte Alpha, né? Que é o trabalho não terminado dele. Uh-huh. Que saiu mais com esboços e digamos, storyboard do, do material do que qualquer outra coisa. Eu tenho, mas é, a história não termina. Termina, acho que, com um maluco apontando a arma pra ele, pro Tintin, alguma coisa assim. Você não sabe o que vai acontecer. Não entendi. A última história do Tintin não tem final, é isso? É. Mas por quê? O cara morreu fazendo a história? Pô, mas ninguém sabe como o cara morreu? É. Caralho, Carlos! Jogaram a garrafa de Coca-Cola pelo avião. Enquanto ele tava se vestindo de macaco, né, cara? Quais são as aventuras mais legais do Tintin? Peraí. É isso mesmo? Só tinha personagem homem no Tintin? Eu tava pensando nisso, cara. Não, tem uma cantora que de ópera. Fiori de ópera. Não, Dona Balbriggan. Isso é outra polêmica dele, né? Que eles falavam que ele era meio machista também. Mas é... Também no Seus Anéis também. Não tem mulher, cara. Só tem homem. Tá, mas quais são as aventuras mais legais do Tintin? Pra quem quiser comprar os álbuns. O Lotus Azul. Que qual é a história? Ele vai pra China e se discute um pouco sobre o culto da personalidade, dos ditadores, essas coisas, absolutismo, o exagero. É lá onde ele faz um grande amiguinho chinês. Uhum. Voltaria numa história mais pra frente. Olha aí, seu Steven Spielberg. É o shortstop. Short. É. Short round, rapaz. Shortstop. Shortstop é uma posição do beisebol. Shortstop. Que pariu, cara. Onde é que tu tá? Tá, álbum são as revistas, né? Porque eu tô meio confuso. É, porque não é revista, é um livro. Então é um livro. Um livro que é em quadrinhos. Então é uma graphic novel. Né? Porque ó, álbum é figurinha ou é disco? Não, cara. Pode ser álbum, sim. Álbum? Pode ser álbum, pode ser álbum. Caraca, eu somente sou um cara desatualizado. Álbum? É? Álbum dos X-Men. Eu li muitos álbuns dos X-Men. É isso que vocês estão me dizendo? Não. Seria tipo... É, na verdade até poderia ser. Você já leu o álbum do Watchmen? É tipo uma a graphic novel. Você acha que juntar todas as revistas foram lançadas, né, periodicamente... Encadernado num álbum. Pode chamar assim. Tintin na América, ele se envolve com Al Capone. Ó, oh, maneiro. Que é a continuação direta do Tintin no Congo, né, que tipo, mostra isso daí. Sim, é. Ele sai do Congo e vai pra América, né. Tintin, ele é atacado por um tal de Bob Smiles, que é o chefão de um bando rival. Essa confusão acaba levando ele até uma tribo de índios. What? Eu não sei como é que todo... Caralho, cara, Tintin é muito merda, fala sério. Cara, essas primeiras histórias são bastante confusas, assim, elas têm ingênuo demais, os saltos temporais que eles dão. Ele não planejava, ele ia desenhando e ao mesmo tempo ia escrevendo. E acabava saindo essas coisas, né? E as pessoas mesmo assim gostam. Sim, porque é um ritmo de aventura muito maluco, você não para muito pra pensar. Parece filme do Michael Bay. Beleza, ele se meteu em confusão com uma gangue e aí foi cercado por índio. Isso, ele se meteu com a tribo indígena pra fugir dos gangsters. É justo. E depois ele volta pra Chicago pra poder combater os gangsters. E tem um detalhe interessante que ele sai vitorioso, né? E ganha um desfile, como se fosse um grande herói americano. Mas peraí, porque vitorioso de que sentido? Ele prendeu o Al Capone? Ele prende os bandidos. Bob Smiles e seus amigos. Ele foi o primeiro intocável. Exatamente. Ele é mais eficiente do que ele é. Mas é a mesma coisa do Congo. É a visão que ele tinha da América. O que, que era a América naquela época? Ah, tinha a coisa dos gangsters e Velho Oeste. Se ele fizer essa história Tintin no Brasil, calculem o que ia ser, né, cara? Ia deixar Simpson no chinelo, né, meu irmão? Cara, mas quem que podia viajar o mundo... Assim, hoje em dia é bem mais fácil de viajar. Você conhece um país com grande facilidade. 1930, 1940, não, as pessoas, sabe, elas não têm o referencial que a gente tem hoje de comparar. Eles então, se baseavam mais em enciclopédias, né? É, você lia um livro, você lia uma história do Tintin na América, sei lá, na Europa, e você fatalmente não iria para os Estados Unidos, nem seu pai, nem sua mãe, você fugindo da guerra, mas acho que isso não é tão importante como análise, se é bom ou não é bom, porque afinal das contas... É, o Tintin na América é de 32, tipo, é bem ainda... pré-guerra. Imagina daqui a 100 anos, pessoas vendo os filmes de ficção científica que são feitos hoje. Sim. É a mesma coisa. Falei, caralho, que absurdo. Achavam que, sei lá, Marte é isso? Filmes com temática futurista como Fuga de Nova York, que se passava em 99, né? Peraí, Fuga de Nova York é tosco hoje e era tosco há 10 anos atrás, né, cara? Não, mas ele era de um futuro possível. 10 anos atrás, não, desculpa, 20 anos atrás. Não, ele era de um futuro possível, cara. 1999, tá aí, já passou faz tempo. E até hoje a gente não viu nada. E nunca vai ver, cara. O Marco não vai virar uma prisão, porra. É mais fácil transformar em, sei lá, o Chile numa prisão. O Chile? É porque tem a cordilheira toda, né? Ou seja, faz o muro ali e acaba, pô. O muro em cima. A história do Tintin que ele vai pra Lua, tem a viagem no espaço. É, que foi a primeira. Acho que é a primeira história que personagens humanos pisam na Lua. Um história em quadrinho. Mas e aí, o que, que ele fala? Qual é a boa da Lua no Tintin? Eu não lembro por que ele vai falar, eu só lembro da cena do boi do pão pulando na Lua. Eu tô perdidaço nesse agora. Eu não tô entendendo mais nada do que vocês estão falando. E pensar que esse álbum ele é de 54. Eles vão numa expedição pra lá e tem um inimigo que tá querendo frustrar a missão e faz de tudo pra impedir que eles cheguem lá e que depois voltem, né? Porque quando eles conseguem chegar, de alguma forma tem que voltar. Sinceramente, eu não lembro como é que eles fazem nem pra ir nem como fazem pra voltar. O mais importante dessa história é que rendeu uns bonequinhos sensacionais, cara. Tem o Tintin e o Haddock e o astronauta que são sensacionais. Trajes espaciais, né? E o meu chaveiro é o foguetinho. E a roupa deles de como astronauta parecia o boneco da Michelin, né? Sim, total. Laranja. Em vez de vender um contrato milionário, fazer um contrato milionário com o governo, ele junta um bando de maluco e vai pra Lua. Exatamente. E na verdade ele vende, sim. O submarino ele vende pro governo e por isso que ele consegue o dinheiro pra comprar depois o castelo lá que era do Haddock. Ah, bom. Será que o Chuck Norris era fã do Tintin? Podia ver essa pergunta. Eu tô tentando fazer a ligação da piada, mas eu não tô. Por quê? Braddock? Puta! Nossa, mãe! Ah, não, pô. Cara, agora encerrou. Desconecta, desconecta. Essa merda. É, tá demais, tá demais. Who are you again? My name is Tintin. I'm a reporter. O nome do cara é Tintin, ele se apresentava. Oi, eu sou Tintin. Pô, é belga, mano. Francês. Na verdade, ele falava Tantan, né? Exatamente. A gente tinha a versão brasileira do Tintin. Tantan, né? Não, tinha a versão americana do Tintin. Que era o pastor alemão lá. Tintin. Pariu, cara. Horrível. Horrível. Eu acho que o Nerdcast não pode chegar. Eu vou desconectar esse nível. Hang up. Vou desligar o cara. O ator, né, que fez o Tintin falou que nos Estados Unidos tem mais gente que acha que o Tintin é o cachorro do que. Olha aí. Eles não conhecem, né, cara? Tipo, acho que o Rin Tintin é muito mais forte. Eles acham realmente que Tintin é o nome do Milu. Nossa! É isso, cara. Os caras não conhecem. Mas será que o nome dele era, sei lá, Timothy? Não, nunca Timberlake. Foi falado. Timothy Timberlake. Não. Nunca foi falado. Timothy Timberlake. Excelente. Quais são os álbuns mesmo que serviram de inspiração pro roteiro do filme agora, atual? O Segredo do Licorne, Tesouro do Racão Terrível. E Caranguejo das Pinças de Ouro, que é quando ele conhece o capitão, que é a primeira parte. Que é a primeira parte. O que é um licorne? Então, eu acho que isso é problema de tradução, do francês pro português. A primeira tradução foi mantida também, eu acho. A proa do navio é um... É um unicórnio. É, como o francês você escreve l'unicorne. É l'alicorne. Como é que foi misturar essas três histórias? A história tá super bem estruturada, e eles conseguem não só prestar, né, toda a homenagem ali ao Hergé e a história, a matéria-prima, né, que ele criou, mas também adaptar muito bem isso daí pra mídia cinema, né? Que é sempre uma coisa complicada quando você pega e tira uma coisa que foi escrita pra uma mídia, no caso quadrinhos, e transforma pra uma outra mídia que é o cinema, que tem uma linguagem diferente. Embora você tenha já ali um storyboard funcionando, que é o quadrinho, você tem que fazer as mudanças, né? Só uma coisa assim, que eu acho que vale a pena comentar pro pessoal que tá ouvindo aí. Por que que o Spielberg foi chamado pra fazer isso daí? Foi chamado, não, né? O que aconteceu foi o seguinte: quando o Spielberg estava lançando o Indiana Jones, o Hergé viu o filme e adorou. E ele falou: pô, se tem um cara que conseguiria transformar o Tintin pro cinema, seria o Spielberg. E várias críticas da época, principalmente na França, faziam a comparação do Indiana Jones com o Tintin. Os franceses gostaram dessa ideia do Spielberg ser o diretor? Eu acho que não tiveram nada contra, não, viu? Mas será que ninguém cogitou o Woody Allen para ser diretor do Tintin? Caraca! Aí no final ia comer o Milu, Tintin. Vestido de macaco, né, cara? Não, parece que tinha que ser tipo Anguili, algum chinês pra comer o Milu no final. Tá vendo como as pessoas entendem de forma diferente? O Spielberg, ele ia se encontrar com o RG pela primeira vez, o RG bateu as botas antes. Sim. Então o encontro entre os dois acabou nunca acontecendo. A esposa do RG, que ficou com a marca, né, do Tintin e tudo mais, depois dos filhos dele, ela falou que o RG tinha dito isso, que o Spielberg seria o único cara que o RG confiaria. Mas isso acabou nunca indo pra frente. O Spielberg comprou os direitos e tal e ficou cozinhando aquilo ali porque ele não via uma forma que aquilo ali poderia ser transformado pro cinema. E isso veio acontecer recentemente quando o Peter Jackson fez O Senhor dos Anéis e mostrou que dava pra você criar personagens tudo digitalmente, uma coisa que ficava boa, né? Mas por que o Spielberg não quis fazer um filme live action? Ele sabia que isso ia descaracterizar os personagens. Como? Um garoto com tupete? Cara, isso não é tão difícil, sério. O tamanho do nariz do Haddock, cara. O Gerard Depardieu já tá fazendo Obelix, cara. Ele não ia poder fazer um... E se botasse o garoto com aquele tupete no cinema americano, eles iam pensar que era o Donald Trump jovem. Ou o Cameron Diaz, né? Agora que vocês falaram isso, eu tinha uma revista do Tintin que era fotonovela. Nossa, aí, dá pra fazer live action, cara. Mas horror, quem é que ele é Bud Spencer? Não, é um cara com uma prótese asquerosa no nariz. Fumando um narguilex, claro, né? Ah, cara, o Spielberg ficou de frescura. Eu acho que dava pra fazer live action. Fizeram 3 filmes live action na França, nos anos 60. Eu acho que ia acabar ficar parecendo com o Popeye dos anos 80. É. Os filmes do Asterix, cara, são muito bizarros, cara. Não dá certo, né, em filme aquilo, cara. Porra, se eles fizessem o Tintin live action tirando a pele do macaco, ia ser foda pra caralho.